Ei, vai na moral, tá? Na moral, suave. Ei, ei, ei, Projota, Laugs. Escuta só. Mais uma vez tá aí você, sonhando acordada, sentada, olhando o tempo passar, sem esperar por nada, ou esperar por tudo que esteja por vir. Calada, ouvindo aquela voz que não cansa de repetir na sua mente, dizendo pra correr atrás, mas ela mente. Eu digo não corra demais, porque talvez ele seja aquele bom rapaz, mas talvez não, talvez só queira te passar pra trás. E a essa altura suas amigas dizem que ele é mó galinha. Sua mãe te diz que ele já pegou a vizinha, pro seu pai você nem conta se não ele perde a linha. E seus amigos dizem que ele é bicha ou que cheira a farinha, mas suas amigas pagam pau pra ele, viu meu bem? Sua mãe nem ao menos sabe de onde ele vem. O seu pai não aceitaria você dando com ninguém. Seus amigos têm ciúme porque querem te pegar também. Eu sei que essa parada pode dar certo, mas também sei que isso pode não dar certo. Então fica suave, relaxa, mulher, deixa rolar, deixa rolar, deixa rolar. Eu sei que essa parada pode dar certo, mas também sei que isso pode não dar certo. Então fica suave, relaxa, mulher, deixa rolar. Você devia tá pensando em estudar, passar no vestibular ou trabalhar, mas fica esperando ele te ligar. Mas ó, se o telefone não tocar é porque ele não quis guiscar seu número. Então nem pensa em guiscar, porque você não gostaria se ele fosse um cara grudento, se demonstrasse ciúme a todo momento, ou se fizesse uma vozinha de bebê ao mesmo tempo que tivesse falando sobre casamento com você, né? Ah, pelo amor, né? O fato dele não ligar é que manteve essa chama de pé. Lembra que você já passou por isso outras vezes, e se envolver mais uns meses pra largar você não quer, né? Tudo que vem fácil vai fácil, então não queira ter alguém na palma da sua mão. Você nem sabe se ele tá em casa ou não. Vai por mim, nada que não começou tem chance de chegar no fim. Então eu sei que essa parada pode dar certo, mas também sei que isso pode não dar certo. Então fica suave, relaxa, mulher, deixa rolar, deixa rolar, deixa rolar. Eu sei que essa parada pode dar certo, mas também sei que isso pode não dar certo. Então fica suave, relaxa, mulher, deixa rolar, deixa rolar. Mas quando ele te liga, você fica mansa. É, eu sei, seus passos são comandados pela esperança, mulher. Talvez com ele seja igual, e ele só tenha medo que isso não dá certo no final, ou ele queira mesmo é te zoar. Mas uma coisa é certa, você só vai saber quando tentar. O tempo vai dizer se isso é à toa. A gente mal comanda a gente, muito menos outra pessoa. Então eu sei que essa parada pode dar certo, mas também sei que isso pode não dar certo. Então fica suave, relaxa, mulher, deixa rolar, deixa rolar, deixa rolar. Eu sei que essa parada pode dar certo, mas também sei que isso pode não dar certo. Então fica suave, relaxa, mulher, deixa rolar, deixa rolar.